andrecedesmoral.com.br. As meninas quer dançar, as meninas quer curtir, aumenta o som do paredão pra raba dela subir. As meninas quer dançar, as meninas quer curtir, aumenta o som do paredão pra raba dela subir. Aumenta o som do paredão, que a raba delas vai subir. Aumenta o som do paredão, que a raba delas vai subir. Aumenta o som do paredão, que chegou o pegação. Aumenta o som do paredão, o raba delas vai pro chão. Som de paredão, papai. Mais uma da empresa, ó. As meninas quer dançar, as meninas quer curtir, aumenta o som do paredão, pro raba delas vai subir. A menina quer dançar, as meninas quer curtir, aumenta o som do paredão, pra raba delas vai subir. Aumenta o som do paredão, que a raba delas vai pro chão. Aumenta o som do paredão, que a raba delas vai pro chão. Aumenta o som do paredão e chegou a pegação. Aumenta o som do paredão que a raba delas vai pro chão. Aumenta o som do paredão. André Cedias, o moral de Picoara. Aumenta o som do paredão que a raba delas vai pro chão, pegação. Empurra.